Mais 6212, bro. C6212, muito boa noite. Estou autorizado para seguir o táxi via Alfa Juliette para a posição 09 do Pat 1. Alfa Juliette 09. 621. Recife 1-3-3-5. Clear, fine, report established on localizer. Call established localizer in the channel 1-0-0-1. Complete final, call tower 118, decimal 95. Complete approach, tower 118, 95, approach, 019. Airport goal is U19, ultimate set 1012. I have the draft inside, is the landing gear unlocked? Not yet, and 012, and Portugal 019. Roger, report to wind. Call the wind. Calls you 19 and landing gear unlocked. Landing gear not unlocked, then particle 09. Roger, clear to land runway 10, the wind is 070 degrees with 10 knots. Clear to land runway 10, particle 09. Azul 4107 identifica a chegada à Mare, desça para 2.000 pés, ajuste 1.012. Goes U19 on the ground at 5.7. When you vacated, contact 121 on the small 9. When vacated, 121 the small 9, approach number 019. Good night. Good night. ground, Clement Airport, Hewlett, Zero 1. Portugal 019, clear to taxi via taxi Alpha Juliet, Main Bravo, gate 11. Alpha Juliet, apron, gate 11, and Portugal 019. Azul 4107, voadona, tá presente. Salvador, boa noite, 0330, com informação, Alfa, cruzão 180 para 150. 3600, identifica a chegada à mar e desça para 3000 pés o ajuste 1012. Bom ajuste 1012, desce para 3000 pés na chegada à mar e 3600. Boa etapa, da presente. Graças a Deus, etapa. Alpha Information. 1643, Skulker Dent, clear bonus arrival, distance 4,000 feet, QNH 1012. 102 exopascals, down to 4,000. Azul 4107, está livre, LS, reporta estabilizado. Livre, LS, reporta estabilizado, azul 4107. estabilizado azul, padrão, 07. Lima 07, torre 118.95. Então 3600 desce para 2000, ajuste a 012, está livre, LS, reporte estabilizado. Com ajuste no 012, desce para 2000 pés, livre, LS. Vai reportar estabilizado 3600. Torre Salvador Azul 4107, final da pista 10, estabilizado. Azul 4107, tráfego avistado, altímetro 012, baixar travado, confirmando? Afirmo. Autorizado pouso, pista no zero, vento 080 graus, com 0 nós, azul 4107, altímetro 012. Autorizado pouso, pista no zero, azul 4107, 1012. Confirme? Informação? Gente, inicialmente mantenha a chegada, é o número 3 na aproximação, voo 905. Gente, voo 805. Voo 805, no Itaque. Reducing speed to 210 knots. Reducing speed to 210 knots. Go 4107 no solo, usando 4 direita, liberando agora, chama o solo, no 2, no 19. Solo, Salvador, Azul 4107, muito boa noite. Sou autorizado para seguir o táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 06. Torre Salvador, boa noite. O TAM 3600. TAM 3600, boa noite. O altímetro 1092. Reporte quando o visual baixar travado. Report 3, reduce speed 1,70 knots. And descend 3000 feet, connect 1012, clear, final report established on localizer. Down to 3000, 1012, reducing to 1,70 knots. Go on to perfect. Descent 2000 feet, manage 1012, clear, final report established. We report established 2000, go 643. Voo 1805, 3000 pés, ajuste 1092. 3002, certo, 805. Let's go 1643. Go 1643, reduce to approach speed and call tower 118.95. 118.95, go 1643, reducing to a final approach. Go 905, 2000 pés, ajustando a 012, está livre LS, reporta estabilizada. 2000, reporta estabilizado, 805. Go 1643, altar marker. Gear down and locked, runway 10, vehicle. Roger, go 1643, altimeter stair 1012. Continue our approach, expect runway vacated. Roger, go 1643. Zero, zero, no solo, 18 direito, 12, 19. 19, boa noite. Boa noite. O 1643, cleared land runway 10, the wind is 070 degrees with 09 knots. Clear to land, runway 10, go 643. Alfa Juliette para posição 4, da 3600. Oh, 200. Chiné 6258, identifica a chegada Mari. Desça para 3000 pés, ajuste 1012. 3000, autoriza a corredora 6258. Estado autorizado. Prato. 01643 on the ground at 21, when you vacate, we contact you 12 on the small niner. 120, this small, 121 is small niner. Affirm. We will evacuate. Go 1643, approve the taxi via taxi Alpha Juliet, my name from gate 03. Alpha Juliet, two gates number 3, go 1643. Localizador, 805. Voo 805, completa final, torre centro, 295, bom pouso. 295, obrigado, senhor. Torre, Barueri, voo 805, vai passar externo, baixar de salão. Voo 805, altímetro 0012, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 070 graus com 099. 070 com 9, livre pouso na 10, 1805 da voo. Xané 6258, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Tá livre LF. O Xané 6258, apenas confirmando com a PRO, que está batendo? Tá vendo o Dura na presente, a PRO 054, merece 2000, para estabilizar, 6258. Uno 805 no solo 26, direita, ao Ibrás, chama solo 12, ano 19. Sente direita, 129, 805. Boa noite, 1805, privatista. Gol no 805, boa noite, está autorizado para seguir o táxi via Alfa Juliette, posição 01 do Pátio 1. Alfa Juliette, 01 do Pátio 1, 805. Sete final LS, torre 1-1-8-9-5, Xané 6258. 297, obrigado, bota a mão. 6258, 2 milhas e meia pro. Já não achou travou, boa noite. Boa noite, Oxenero 6258, altímetro 1-0-2, tráfego avistado, autorizado pouso, piso no 0. O vento 080 graus, 09 nós. Repouso 62. Pronto, Salvador, boa noite. Boa noite, 7 no plano, 22 de abril, 21, 22 de abril, 21, 22 de abril. Boa noite, uma identificação dessa via chegada à Mária, C2000, ajuste 9012, aguarde final ILS X-Ray. Ok, com a unidade autorizada, 0050. 2000 descendo via a chegada à Mária. Oxenel 6258, no solo 34, direita, chama o solo 12, 1, 19. 29, engano, boa noite. 6258, boa noite. Oxenel 6258, sou autorizado o táxi Alfa GS, posição 07 do Pátio 1. Alfa GS, obrigado, não importa. 06, boa noite. Essa identificação desta 93.000 via chegada a Mari. Ajuste 1012, aguarde o procedimento LS X-Ray. Mari, 3.012, aguarde X-Ray 06. Não quase autorizado final, ele é. É, não quase. Runway 10 left turn at the departure. Puka departure, departure transition via up is 10. Approach control frequency 119.8 and the squawk 5066. Salvador, boa noite. Eu tenho Bravo, não quero. Boa noite, você se mantém 4.000, via chegada Mari, ajuste 9012, aguarde LS X-Ray, acende a identificação. Hold your bag ready, so we are ready now to 1084. You copy 1084, we are ready. 2, pushback, Europa 084. Clear 2, pushback, Europa 084. Ok, clear 2, pushback, Tarap, report right to taxi. Push and start is a boom, we call you back for taxi, Europa 084. Salvador, boa noite, com 805, informação, trapo. 8, decimal 95, gol no 714. 895, boa noite. Gol. Gol no 606, desse mantém 2000, autorizado final, ele é. 2000, autorizado, gol no 606. Tráfego avistado, altímetro no 012, reposte quando baixar travado. Pode ser. Natal.